Na curva direita, nada, é o Leda Bridge. Primeiro aerovia para Zulu no meio, até Bravo, até o Zulu, após o Fave Rosa. Astana 5550, controle 12, já desse 8, é o voo 1074. Correto, 02 o portão, após quando pronto, tracionamento pushback. Feito, 1074. Não, está autorizado 2000 pés, o ajuste 1099. Dunas, o ajuste no 019, 5716. Ocean Air 6224, establish on localizer. Ocean 6224, complete final, contact tower 118.95, have a nice day. 118.95, Ocean Air 6224, have a nice evening. Ocean Air 6313, chama agora Recife na frequência 1251 e alternado 133.25, tomou voo. Recepção 251, 1-3-3-2-5, 6-3, 1-3. Não, visual. 6-2-4, clear to land runway 10, check your landing gears. The wind is 120 degrees, 10 knots. Clear to land runway 10, Ocean Air 6-2-4, stand by for landing gear. Galeão 12-50, confia apenas o PLB que não copiei, o azul 4-2-3-5. 2-5, o azul 3-5. Não copiei. 72-72-43. Afirmativo 72 a bordo, azul 4235, táxi via Índia, no ponto de espera mantém a posição, chama a torre 18.95, altímetro 10-19, bom voo. Índia, ponto de espera, 118.95. 10-19, o ajuste, graças, uma boa noite, azul 4235. Pronto para o táxi 1935, autonomia de 3 horas e 30, treinando Natal. Confirmando Natal, 3h30, 1-3-5 BB? Confirma, 3305 da TAM. Tá 3305, táxi até o ponto de espera da pista 10, via pátio 1 e táxi Índia. Quando lá pronto, mantém a posição e chama a torre 10895, altímetro 1019, então 3305, bom voo. Gente, autorizado ataque, ponte espera 10, pátio 1, Índia, 1895, ponte espera 1099, tá 3305. Salvador, o Azuca 235, ponto espera, dá um no zero, tá pronto. Paciente, mantém a posição. Mantém a posição, Azuca 235. Intensidade muito baixa, pode fazer um cheque rádio, por gentileza? Rio 9646, cheque rádio. Agora sim, alto e claro, Rio 9646, informação em curso, é a Bravo? A intenção é Galeão, 320? Ah, firmo, 9646. Minuto cópia, Rio 9646, por gentileza. Autorizado, né, manter? Ali mantém, Azuca 235. Boa noite, 3305, ponto de espera 10. 3305, ponto de espera. Ocean Air 6224, vacate zone, possible. Ocean Air 6224, on the ground at 10, call 129. 1219, Ocean Air 6224. Salvador Ground, Ocean Air 6224, vacate zone possible. Ocean Air 6224, taxi via Alpha, coming back for taxi Juliet. Okay, via Alpha, we'll call you for taxi Juliet, Ocean Air 6224. No meio, está passando o Duna, completa a aproximação e chame a torre 1-1895, Tambor Paulo. 5-7-1-6, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. 6224, vai stand 01. Stand 01, Ocean Air 6224. Firm via Juliet. A firm. Thank you, 6224. Decola o Zulu 3, controle 208. 208, bom trabalho, obrigado. Controle, muito boa noite, Azul 4235. Boa noite, Azul 4235, contatuado na decolagem, vou para o nível 360, está autorizado para o Prodileda. 360 na Prodileda, obrigado. Cheque seu transponder azul 4235, transponder 5546. 5546, checaremos. Rio 9646, pronto, cópia. 9646, na escuta. 9646, Salvador Galeão, autorizado nível de voo 320, a rota por Whisky 50, decolada 10, primeira curva direita, perfil da saída da El, Lida, após Lida voa direto posição Eudes, onde intercepta a rota por Whisky 50. Aciona 5551 no transponder o controle 120.8, Rio 9646. À direita, Dael, pós-leda, Deus, onde intercepta a cruz, se quiser. Aciona 5551, controle 208, chama pronto para puxo e leve ceramento. Obrigado. Sente, cotejamento correto, reporte quando pronto. Vai modificar e pousar na 17, confere. Está presente o POR, forma visual para a mudança, arrume o golfe. Autorizado. O objeto 5718, táxi via Alfa, reporte antes do táxi aí, Juliette. Corrigi, no objeto 5716, táxi via Alfa, quilo para o Patrício. Quando lá tem o sinalizador? Alfa, quilo para o Patrício, 5718. Chama agora Recife, frequência 12251 e alternado 13325, tambor voo. Isso. Recife 251, alterna 3325, azul 4235, bom trabalho, obrigado. Para pushback estacionamento no 2. 1074, 02, o portão, coordenação equipe de solo, reporte para o táxi. Sim, pushback estacionamento, 1074. E 9646, intensidade novamente baixo. Aqui, pátio 3, coordenação aqui de solo, reposto para o táxi. Pátio 3, livre, funcionamento, um ataque, 9646. 3305, chama agora Recife, frequência 12685 e alterna 12545. 2685 e 12545, então 3305, grato, boa noite. Eu vou, se for em dois dias, vai com a fita no Santa Vista. No Gol, fecha minha torre 1-1-8-9-5, tambor forte. Tem que ver, dá um tempo, meu Deus. 1-0-7-4, com fins 3-50, o POB? 0-28. Estimativo, táxi via Índia no ponto espera, chama a torre 108-95, altímetro 1-0-9-1-0-7-4, bom voo. Estimativo, táxi via Índia, ponto espera, torre 108-95, gol 1-0-7-4, grato, bom trabalho. Solo Rio 9646, pronto, táxi 4 a bordo, autonomia 0310, alterna Guarulhos. Confirma apenas o PLB, o Rio, por gentileza. Ah, ok, 4 a bordo, 9646. Sente, Rio 9646, táxi em frente, Índia no ponto espera, chama a torre 108-95, altímetro 1019, no ponto espera, chama a torre 108-95, bom voo. 1099, livre táxi, ponto espera, 1835, terá o seu escuta, uma boa noite. Salvador, é o total 9908. Total 9908, atenção, é Guarulhos, no 320. Firmo. Formação em curso é Bravo, pronto cópia? Gente, da Bravo, pronto cópia, 9908. Total 9908, Salvador Guarulhos, autorizado nível voo 320. Decola da pista 10, primeira curva direita. Fechida a saída da El, Leira, após Leira, voa direto, posição Bridge, onde intercepta a rota para Zulu no meio até Bravo Hotel Zulu, após conforme a rota do plano. O transponder grupo de 5, 5555 5, 5, 5, e o controle 120-8, total 9908. Total 9908, autorizado nível 320 para Guarulhos, decola da 10 com curva direita, saída da Leda, após Leda Brinque, até interceptar a vez do Luno Meia, Bravo, Hotel de Lu, e depois conforme rota do plano. Transponder 5555, controle 208, 9908. Cotejamento correto, reporte quando pronto, tracionamento, pushback total. Reportará para posicionamento 9908. E 9646, ponte espera 0, pronto. Sente autorizado a alinhar e manter, 9646. E mantém 09646. O Golf final da 17, passado secado. Lisposo, Golf, o vento 130 graus, 8 nós, pista 10. Pista no 7. Lisposo no 7, meu Golf. 0074, decola os 29, controle 208. 208, boa noite. Salvador, boa noite. Gol no 074, cruza 2200. Entendeu, 360, gol no 074. Salvador, total 9908 para 7, certo? Total 9908, Paz do 3, pronto? Prontinho, 9908. Coordena a equipe de solo, reporte para o táxi total. Coordena a equipe de solo, repassará o táxi 9908. Seu solo foi os 3-1, autorizado o táxi até seu estacionamento, frequência livre. Só minha 4-6 de decolar, vem ao 30 graus, 1-0 mais. Tio 9646, decola os 32, controle 208. 208, certo. Salvador, boa noite, Rio 9646. Boa noite, Rio 9646, contato radar, procurando 320, pede a Dael. Certo.